tolos. Caí, me levantei, motivado pelo som. Eu tento outra vez, quero me encontrar, mas não sei aonde estou. Sei que a caixa é como um tapa, o bumbo é como um soco. Me vejo preso neste labirinto. Procuro me refugiar, mas eu não consigo. Diante de um espelho, olho dentro dos meus olhos. O desejo é incontrolável, às vezes choro. Neste momento paro, fico a pensar. Tenho um milhão de coisas boas para conquistar. Sou apenas um homem diante de um microfone. O meu sexto sentido me diz pra que eu não abandone. Eu sei o quanto é difícil, nada é por acaso. Eu trilho meu caminho, Senhor, guia meus passos. Conduzidos pelos pensamentos melancólicos da poesia, me alimento do calor do sol que vem da luz do dia. Só mesmo um livro pra colocar a mente no lugar. Quase fui ao fundo do poço, mas consegui voltar. Olho as paredes do meu quarto e vejo uma sombra de um homem revolucionário que ainda sonha. Cansado, mas partindo a todo vapor, aqui estou vestindo a camisa vermelha com a imagem de um vencedor. De um vencedor. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não aquela diz. Que o meu coração não diz. Só uma palavra me devora, é aquela que o meu coração não aquela diz. Que o meu coração não. Sinto que vou resistir por muito tempo. Buscarei nos loucos tudo aquilo que eu penso. Quero viver bem mais que os meus 30 e poucos. Defendo minha ideologia, não trairei meu sonho. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tenho que lutar, sem perder a ternura. Pra mim isso tudo tem sido um obstáculo. Em minhas lembranças vem as cenas do passado. Construo uma ideia que brota da rocha. Quanto como eu tentar mudar o rumo da história. Tô indo de encontro a um choque de opiniões. O ser humano se destrói num abismo de contradições. Muitas vezes não conhecemos quem somos realmente. Abala as estruturas, isto me surpreende. Sobre a lucidez eu sigo o meu destino. Chego a temer as punições do meu suicídio. Uma presença oculta de mim se aproxima. Em certos momentos nada do que eu posso me alucina. No espelho da minha alma que os bons ventos vêm ao meu favor. Meu peito chega a padecer de tanta dor. Me sinto dividido entre o ódio e o amor. O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou, cantando a verdade como um hino de louvor. Eu sou um vencedor.